e mantenha rodando ficha VIP para decolagem assim que liberar a ficha. Gente, rodando 9h30 ali, mantenha rodando ficha. Olimpo 00, autorizado o cruzamento da pista de imediato, autorizado de imediato a posta na Delta. Autorizado. Livre à direita, chama 219 só. Chama 219, 142 só. Abre ingresso à direita até a bata, reporte livrando. Solo Salvador, boa noite, azul 4298, tá livrando. Do 4298, três ataques de alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4298. Olimpo 00, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue na Alfa, reporta. Azul 4298, fica atento ao P3 da Força Aérea e na Delta, ingressão na Alfa agora, ok? Prossegue aí, tá guardado o tráfego. Mabel, azul 4298. Teto de 800 pés. Se não tiver condições de voar duna para interceptar o localizador, terá que fazer a órbita do procedimento. Voe duna, né, presidente? O senhor vai voar duna se o senhor tiver condições. Se o senhor não tiver condições, o senhor vai bloquear o externo, fazer o procedimento completo. Aguarde. Controle OTAN 3858, possibilidade de voar direto frate. Guarde contato com o centro. Obrigado. Ok, sem condições, voa duna. Meu mais concentrado aí. 73305, voa duna, reporte estabilizado no curso do localizador. Reportará. Mike Fox X-Ray, aciona identificação, desça para 2 mil pés, chegada Mari, ajuste no 017. 2 mil, chegada Mari, 017, Mike Fox X-Ray, centro da Oscar. Controle, muito boa noite, chegou na 096, decolou. Na 096, contato radar, suba ao nível 370 vigilância. 370 vigilância, chegou 096. Você vai ser o estacionado. Eu entendi, ligou a pista. O estacionar, você vai ser o Vitor. Aqui, mantém pro 340. Autorizado de voar pra posição Cogbo? Autorizado. Obrigado, Cogbo. Aprova. Vai ficar um pouquinho à direita de Cogbo. Ah, 20, 30 milhas, voa à esquerda. 7. É um motor aí. Prossigo, Oxenai, seu motor? Oxenai, 13, Bruna, 543. Xenia 6303, prossegue táxi de alfa, pode agir da Juliette. Teve táxi de alfa, comandante Juliette, 6303. Azul 4298, ingresso a Juliette para o portão 03. Juliette, portão 03, azul 4298. No ILS, portão 0. Enche e continue a aproximação, informe passando externo, check 3. O último ano estou cerca de 800 pés. Gente, 3, 3, 0, 0. para informar a aeronave à nossa frente com os dispositivos não estão funcionando, precisa. Confirma a aeronave que chamou qual? Onde o patinando a ver se segue o colega da Fonseca. Gente, o Azul 4298, autorizado para o portão 03. Obrigado. Fica Bravo Eco, boa noite, ação de identificação, desça para 2 mil pés, chegada a Mari, ajuste 10017. Ok, descendo para 2 mil, a chegada a Mari, ajustado 1017. 3858, chame Centro Recife, 12685. 2685. Eu tirei 6313, ingresso Juliette para o portão 04. Tive ingresso Juliette para 04, né? 303. Tchau, depois. Estou com 900 pés, OTAN 3305. Sentido e pouso, vento 160 graus, 8 nós. 160 com 8. O 096 já tem condições de voar código? Mais umas 15 milhas na sua forma para a esquerda. Piente, chame Centro Recife, coordene seu desvio, frequência 12685, alterna 12545. É, desculpe, eu não peguei a frequência, senhor. 12685, alterna 12545. Chamar o Centro Aviso de Desvio, muito obrigado, bom serviço, boa noite. Boa noite. Mike Fox X-Ray, autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 017. Certo, entendido, autorizado ILS, reportaremos estabilizado Mike Fox X-Ray. 300, autorizado ILS, mantém no 0. Bravo Eco, após Mari, voo Ituna, autorizado ILS, ajuste no 017. Do 9 à direita, 3305. Pode ficar Bravo Eco. Boa noite, Salvador, na escuta do Mike e do Luyang. Mike Zulu Yankee, prossiga. Boa noite, o Mike Zulu Yankee solicita autorização para reboque da posição 02 do parque principal para a posição 03 do parque 3. A entrada já está ciente. Solo, muito boa noite, 3305, Zona Cisco. 3305, prossegue Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar a Cidade Juliette, 3305. Mike Zulu Yankee, confirme intenções? Zulu Yankee, solicita autorização para reboque da 02 do pátio principal para 03 do pátio 3. Em breve, ele está ciente. Gente, aguarde para o início do reboque o Mike Zulu Yankee. aguardar a autorização para esse negócio de Mike Sullivan. Da 3305, reautorizado ingresso Juliette para o portão meia dúzia. Juliette meia dúzia, 3305. Dois zero zero. Decola aos 1-4, chama o controle 1-2-0, decima 8. Chama 208, controle Olimpo 00. Afirmativo, autorizado início de reboque, mantenha na escuta. Nível 1-1-0, radial 1-0-3. Subindo para 1-1-0, radial 1-0-3, Olimpo. Utilizado no ILS, Mike Fox XMA, vai passar o externo daqui a pouquinho. Mike Fox XMA, chama a torre 198, decimal 95. 1895 XMA. Mike Luyank, dê passagem ao Airbus da TAM, que ingressará para o portão meia dúzia, após prossegue o reboque até o PAT 3. Reporte no TEG. Afirmativo, agora autorizar o processo do até o meia dúzia e prosseguirá até o término 03 do PAT 3. Muito obrigado. Faremos aqui também. Da vista, o Papa Romeo, Mike Fox, XRA. Ok, livre pouso, vento 160 graus, 109, que está molhado, isso aí. Sempre livre pouso, Mike Fox, XRA. Ativo, chega o trem. Trem baixo travado, confirme? Ativo, trem checado, então livre pouso. Ok, sempre então livre pouso, Mike Fox, XRA. Controle, autoriza 1700 pro Oscar da Vaco. Controle, Papa Romeo Oscar da Vaco. Papa Romeo Oscar Bravo Eco, prossiga. Autoriza 1700 pés pro Oscar da Vaco. Ok, Afirmativo, Oscar Bravo Eco, 1.700 pés, reporte estabilizado no curso do localizador. Samaré estabilizado, Oscar Bravo Eco. Foca-se rei, solo aos 1-8, livre à direita, chama 1-2-1 desse manual, chama. 7-2-1-9, boa noite, tem que ser rei. Solo Salvador, para o meu Mike Fox, tem que ser rei, boa noite, tá, pousou, tá livrando a pista, vai lá pro Aerostar. Papá Romeu, Mike Fox X-Ray, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportarei lá na Juliette ou X-Ray. Oi, Salvador, Papá Romeu, acho que é Bravo Eco. Bravo Eco, continua a aproximação, reporte avistando final no zero, última aeronave cerca de 800 pés avistou, o vento 150 da minha azul, peso de além. Acho que é Bravo Eco, está por aí alerta, embaixo do trabalho. Do 4235, controle Salvador. Desce para nível 050, QNH 1017, autorizada a chegada a Ponce. Para interceptar a chegada, vou ir na proa de Ponce. Papai, vai ficar pra pistando. Gente, de pista 1-0, vento 1-4-0 graus, já é 2 anos. Está chegando sobre a pista? Na escada negativo. Ok. X-Ray, observe a aeronave da TUS que está ingressando no pátio 3. Prossegue Juliette, contorne o pátio 1 e chame novamente na Taxi Lima. Entre contornando o pátio, chamaremos lá na Lima o Mike Fox X-Ray. Chame agora a defesa aérea, canais Tango 11, Tango 105 e Tango 18. Defesa aérea Tango 11, 105 ou Tango 18, Olimpo 00. Pronto. O Eco solo aos 2-3, deu direita, 1-2-1, deixa eu amar o solo. Oscar Bravo. Alfa Romeo Oscar Bravo Eco. Prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Se aproximando da Mike Fox. Papá Romeu, Mike Fox, ingresso a Lima, Mike, Quebec, chama novamente na Quebec para o cruzamento da pista no 735. Atuei pela Índia, né? E reporta lá na Quebec, né? Lima, Mike, até a Quebec, Mike Fox X-Ray. Ok, ciência, mais um contexto. Papá Romeu Oscar Bravo Eco, ciente que o quarto será aerostar. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4238, confirme a velocidade indicada. Gente, o 4235 tem condições de manter 270 até bom? Gente, 4235. Gol no 246, reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo para 250 nós, gol no 246. E aproximando da Quebec para o cruzamento, Mike Fox Papá Romeu, Mike Fox Ray, autorizado o cruzamento da pista na 735, via taxiway papal, estacionar, frequência livre. Boa noite. Papá Romeu, Oscar Bravo Eco, autorizado ingresso Juliette, contornar o pátio 1. Via taxiway Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame novamente para o cruzamento da pista. Via Pátio Uno, Lima, Mike e Quebec. Papa Romeo, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco para cima. Gente, Oscar Bravo Eco foi o primeiro reporte. Salvador, aqui é o Mike Zulu Yankee informando o término de reboque na 03 do Paz 3, muito obrigado pela coordenação. Gente, Mike Zulu Yankee. De Salvador, boa noite, né? 62 e 400 da Papá. 6224, controle Salvador, acione identificação. Desça para nível 050, QNH 10017, autorizado a chegada Mari. Identificou descendo para 057, 050, autorizado a Mari, né? 62 e 4. O Azul 4235, continue descida para 2000 pés, QNH 10017, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Estabilizado, 2000 pés, 2017, Azul 4236. Gol 1246, desça para nível, correção, desça para 4000 pés, QNH 10017, gol 1246. 6224, para sequenciamento, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, 6224. radar, o TRIP 5393. 5235. 4235, complete a aproximação, chama torre em 1 no 8.95 pomposo. Ligar, chama lá, azul 425. Voo 1246, desça para 2 mil pés, QNH 1013, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Voo 1246. 2426, 2 mil pés, 1097, 246. 120.8. Autorizado, 190, decola da 10 curva esquerda, puta, transição Caju, Golf 677, 5074 no transponder, controle 1208. 5393, somente confirmando o transponder, 5074. 5074 transponder. 35393, cotejamento correto, chama para o pushback. Chamada para o pushback. Solo Salvador, boa noite, chama a 3 Papapá, 340 para Guarulhos. Voo 1246, da presente voo Ituna. Da presente voando Tuna, voo 1246. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da EL, lida, transição Motiva, upper Zulu 1-0, após, conforme a rota do plano de voo. Aciona 5072, frequência do controle em 1-20, decimal 8. 224, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 2 mil pés, QNH 1015. 210, descendo 209, descendo para 2 mil pés, 1-0 nós, 62, decimal. Decimal 8, Oxalé 6313. Oxalé 6313, cotejamento correto, pronto, pushback. Chamará pushback e acionamento, estamos no 04, 1895. 95, boa noite. Informação controle Salvador, mantém nível 140, acione identificação. 4255 62 milhas noroeste da posição Bonf, para interceptar a chegada Bonf, vou indo pro de Bonf, reporte no ideal de descida. Na 6224, reduz a velocidade para 1809. 1809, 6224. Lima Alfa, controle Salvador. Acione identificação. Gol no 888, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 10117, está presente, vou ir na proa de Bonf. Gol no 888, confirme velocidade indicada. Tem condições de manter 300 nós até Bonf? 9 no solo. 30219, o azul 4235, boa noite. Milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível 090, reporte no ideal de descida, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. O Lima Lima Alfa, então desce para nível 050, QNH 10017, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada. Salvador, uma boa noite. 246, estabilizada? Estabilizado, Gol 1246. O Gol 1246, complete aproximação, chantorre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. Torre 1895, bom serviço. 1895. 1895. Oi, Salvador, esse é o Gol 1246, vai passar o Índia Serra, baixo travado. 246, ciente, repórter Abistão, no final 10. Tem a pista vista, Gol 1246. Pista, Gol 1246. Pouso, vento 150 graus, 10 nós, pista molhada. Pouso autorizado para o Gol 1246. Dado procedimento, chama estabilizado, 6224. Dois, 224, dois, velocidade para 170 nós. 170 nós, 6224. O 6224 informa, tráfego na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo na final do procedimento ILS X-Ray já para pouso. Sete do tráfego grato, 6224. Localizador, 6224. Chame 6224, complete aproximação, chantorre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 6295, graças a mais, 6224. Salvador, uma boa noite, né? 6224. 24, reporte avistando final 1-0, última aeronave estou cerca de 1.200 pés. 7, né? 6224, continua. Bravoish, controle Salvador, desce para nível 070, QNH 1-0-1-7, autorizado a chegada bom. Ao 1500 pés. 2-2-2-4, aguarde autorização de pouso. 7-2-2-4. 2-4-6, solo 4-3, nível direito, 1-2-1-9, short. 3-2-1-9, bolo 2-4-6. Salvador, Gol 1246. Gol 1246, autorizado táxi via Alfa Juliette para portão 05. Alfa Juliette 05, Gol 1246. Cheque 3 livre pouso, 140 graus, 129. Passei, travou, tá livre pouso, chefe, 224. Gol no 170, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 060, QNH 1017, autorizada a chegada Mari. QNH 1060, 17, 17. Mari, vou no 170, ela pode uma voz, pode voar na projeta. O gol no 170 mantém o perfil da chegada, é um número 6 para aproximação. Ok, eu mantenho o perfil, obrigado. Azul 4488, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5076, frequência do controle em 120.8. 4488, autorizado Recife, nível 350. Decolando da pista 10, com primeira curva à esquerda, Puca, Caju, é saída Upper Whisky 58, 5076. Transponder 1208, ao controle de Salvador, Azul 4488. Azul 4488, confirmando sua saída, Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. 4488, 23, chamada para frente. Azul 4488, corrigimento correto. Gol no 888, desça para 2 mil pés, que é legal no 0, 1, 7. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no 888. Autorizado 2777, desça para trás, estabilizado na final da 1, 0, gol no 888. Está presente, pode voar, dona, o gol 1-8-8-8. Afirmativo, 1-8-8-8 está presente, foi Duna. Pode estabilizar. Voando Duna, repassará estabilizado em evento 1-8-8-8. Valeu, boa noite, né? 2-4. Xené 6224, prossegue táxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, 6224. 40. 100, 55 no 5. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, reduz a velocidade para 230 nós. Para a descida 55 no 5. 355 1 no 5, desça para nível 050, QNH 1 no 0, 1 no 7. Ao 050-17. Extraíram para aumentar a iluminação da marcação para parar no gate 5, gol no 246. Gente, vou solicitar em extraíram o gol 1246. Obrigado. O Xené 6224, reporte antes da Juliette. Gente, para antes da Juliette, 6224. 355-15, está presente, vou ir na proa de Peludo. Peludo é presente no 5515, obrigado. Papa Romeu, Lima Lima Alfa, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 010. O limite da proa que é de Mike 100 Simbra. Esquerda 090, limite da proa de Mike 100 Simbra. Na a sua autoriza a Simbra, o gol 1888 para essa formação. Gente, o gol 1888 autorizado desvio, reporte ao tempo. Autorizado desvio, repassará ali. Estabilizado em ANS, boa noite. O meu Lima Lima Alfa, desça para 3 mil pés, quem negar 1-0 na frente. Salvador, eu vou 1970. Boa noite, cruzando 2190 para 150. 1970, controle de Salvador, desça para nível 050, que é negar 10017. Autorizado a chegada mais. Meu com 17, a chegada mais, é autoridade militar. 1970, mantém o perfil da chegada. 1970. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, curve à direita na proa 050. Direita, direita 050, Lima Alfa. Uno 170, reduz a velocidade para 1809. 180, Uno 170. Uno 170, desça para nível 050. 050, Uno 170. Estabilizado no LS, gol 1888. Gol 1888, complete a aproximação, chamou em 1 no 8 decimal 95. 1895, gol 1888. Trip 5515. Vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Limite da proa, QDMIC 090, Simbra. Direita 240, limitado pelo 90 de Simbra, 5515. Direita 240. Direita 240, há necessidade de redução, senhor? O 5515, por enquanto não. A pista está molhada. Direita na proa 075. Gol 1970, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo, gol 1970. Gol 1170, desce para 4000 pés, que é negar 1017, 1170. 4017, gol 1170. Romeu Lima, Lima Alfa, desça para 2000 pés, QNH 1017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Lima, Lima Alfa. Controle, o trip 5515 pode reduzir muito a velocidade para evitar a vetoração, ok, senhor? O trip 5515 reduza para a velocidade mínima, põe na proa de Duna. Velocidade 150 nós pro Oriduna, 355. Caeta! Correção, trip 5515, mantenha a presente, pô. Mantendo, trip 5515. Gente, o uísque Bravo uísque mantém a nível 070. Whisky Bravo Whisky, reduz a velocidade para 1.809. 1.809, isso para ver se entra. 888, no solo 54, deve direito, 1.219. 219, no 8. Solo Salvador, bom dia, gol no 888, levando a pessoa. Gol 1888, prossegue táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, gate 04, gol 1888. Uno 1170, desça para 3000 pés, QNH 1017. Vetoração para o curso localizador, curva à esquerda na proa 050, nesta proa intercepta. chegada 050, descendo para 3000, 2017, voa no 11 PCA. 35593, coordene com a equipe Tocha, pronto para o táxi. Camará para o táxi. Romeu Whisky, Bravo Whisky, vetora São para sequenciamento, curva à direita na proa 250, limite da proa QD Mike 110 Simbra. Direita 250, limite 110 de Simbra, isso, Bravo Whisky. Mantendo, vai atingir 5000, mantendo 5515. Gente, o trip 5515, mantenha nível 050. Chegou na posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto. Um Bravo 738, cruzando o nível 040 para 3000 pés. Gente, temos lá no TQS. Gol 1170, continue descida para 2000 pés. Reduza para a velocidade final de aproximação. 2000 reduzindo, gol 1170. Espera 90 pronto, Chanel 6303. Autorizado, nem é decolar, vento 130 graus, 109, 6303. Tem livre decolagem 90, 6303, a Uxa, né? Identificou, está com informação alfa, o 224. Trip 5515, curva à esquerda, na proa 180. Esquerda 180, 5515. 5515, o limite QD Mike 080, Simbra. Ok, limitado pelo 080 de Simbra, 5515, na proa 180. O 5515, desça para 3000 pés, QNH 10017. Descendo para 3000, 5515. Controle, o Lima Alfa interceptou o Lop. Lima, Lima Alfa, complete aproximação, chamou em 1 no 8 decimal 95, bom posto. Obrigado, Lima Alfa. O trip 5515, para o curso localizador, curve à esquerda, na proa 095, nesta proa intercepta. Esquerda 095, intercepta, 5515. O 5515. Desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento Electric Freight. 2000 autorizado, 5515. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, para o curso localizador, curva à esquerda, na proa 170. Esquerda 170, esse Bravo Whisky para o curso. Correção, Whisky, Bravo Whisky, esquerda 180. 180, pode livrar o 070? Afirmativo, desce para 4000 pés, QNH 1097. 4107, esse Bravo Whisky. Aguarde autorização de pouso, irmão. Ó. Ou passaria 2224 e a descida. Passaredo 2224, desça para nível 050, QNH 10017, autorizado a chegada a mais. 1007, 5000, chegada a maré, 2224. 1970, confirme desvio. Confirmo, desvio é a direita, mas está voltando para o alicate. O 3 é colo 59, controle 120, desce 18. Controle Salvador, 208, grato, uma boa noite. 1170, estabilizado? Estabilizou, 70. 1170, complete aproximação, chantou em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, boa noite, 1170, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 6313, o Chanel, Nicolau, Nadael, não se escuta. O Chanel 6313, aguarde. 5515, chantou em 1 no 8 decimal 95. 1895, boa noite. Aproximação e reporte avistando, 1170. Reportar avistando, 70. Torre, São Salvador, 355, 195, boa noite. 555, continua a aproximação, reporte passando externo. 55, 195. 17, reduzindo para 1970 mais, isso para vocês. Controle, estou olhando para a Gileda, para o Xenar 6303. Xenar 6313, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El, vou indo para a Gileda. Voando direto, Leda, 6303. Voo 1970, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 0005. Limite da proa, QDMIC 100 Simbra. Gente, proa 005, QDMIC 000 Simbra, é o limite. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 1970. O Gol 1970, o limite é o QDMIC 100 Simbra. Incidente. Confirmando, 100 Simbra, o Gol 1970. Atingindo 050, o Gol 970. Gol 1970, desce para 3000 pés, que é negar 1097. 3000 com 1097. Salvador, boa noite, é o TAM 3305, formação Alfa, autorização Recife 330. TAM 3305, Alfa confere, aguarde cópia. Guarda, qual é o problema de saída, senhorita? Saída Puca, transição Caju, TAM 3305. Puca, Caju, obrigado. Tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, gol na 170. O 970, para o curso localizador, curve à direita na proa 070, nesta proa intercepta. Gente, 070, intercepta o localizador, 970. O 970, desça para 2000 pés,